35.001, informo que por solicitação do centro irá aguardar mais 3 minutos para decolar. Como já tem autorização do Gol 185? Ainda não, comandante. Só no EB6727, livrou na sua. EB6727, que está com Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 6727. Tá com algum problema no plano aí, com 185? Não, senhor. Ah, tá, não ia cobrar a companhia, obrigado. O 185 está autorizado nível 360 para Guarulhos pela Upper Whisk 50. Saída será da El Transição de Ner, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 190, frequência do controle 199.35, transponder 50 no 5, Gol no 885. 360 para Guarulhos, Upper Whisk 50, a saída é da El de Ner, com curva direita decola da 10, controle 199.35, 5015 transponder. Afirmo. E já pronto para o pushback em saneamento no portão 612. Ok, o senhor vai aguardar a passagem do Boeing 733 da Web Airlines, ok? Ok, vai guardar o objeto. Não, cancela, deixa só um instantinho. Portão 3455 já está no gate 8, confere. Repito autorizado, RNAVE, reporte sector 366. Reporta 366, 3858, autorizado RNAVE. Reclagem da 1-0-3-5-6-1. Autorizado no meia dúvida inicial, pushback. Ok, então está autorizado pushback, funcionamento com 885. Salvador, Avianca 63, 1-0, passando o marcador externo. Avianca 63, 1-0, continue a aproximação, aguarde pista livre. 63, 1-0. Vou no 3 nessa identificação, vigilante, só vem no seu 3, 4, 0. Meu controle, 119 decimal 35. 0937, boa. Boa. Oxané 63, corrigindo. Avianca 6310, autorizado pouso na pista 10, vento de 120 graus com 7 nós. Livre pouso 6310, pista 10. Correto. 152, informação hotel. 13152, aciona identificação, autorizado de chegada Mari, desça ao nível 050. 050, é, confirme os primeiros 90 metros interditados. Afirmativo, os primeiros 90 metros da pista no zero impraticáveis. Positivo, solicita RNAV. Quanto ao licença da RNAV, mantenha a chegada, Mara, aguarde autorização. São 3052. Prossiga na chegada, aguardando autorização. 3561 na subida Gole. Então 3561 no contato radar, subo nível 360, saída da Gole, transição Fito. Gole ao Fito, 360, 3561. Um 3858 estabilizado? Estabilizou 3858. Passa o serviço 366, reduza para aproximação, chame torre e 118 pessoal meia. 386, obrigado, 3858. Avianca 6310, um solo aos 47, libere a direita e chame 121 decimal 9. Livrando 1219, boa. Avianca 6348, acende a distração, vigilância, matando 350, guarda máxima. Solo Avianca 6310, livrando. O Gol 1885, o POB de 148, com 4 horas e 32 de autonomia, alternando o Galeão. 372, baixado, travado. São 3858, autorizado pouso na pista 1-0, vento de 110 graus com 7 nós. Livre pouso 3858. Tá na Alfa, torre 1-8, decimal meia dúzia, gol no 885. Ok, parte Juliette, Alfa Charlie, no ponto de espera 18.6, o gol 1-8-8-5. Avianca 6310, bem-vindo a Salvador, faça táxi lento, Alfa Índia, previsto portão 1. O senhor cederá passagem ao New Generation da Gol, que está saindo do pátio principal e vai ingressar na Juliette, ok? Juliette, Alfa Charlie. Afirmativo. Tá visual com o 737 da Gol. Táxi lento previsto pátio 1, portão 1. Afirmo. Então 3561, no passo nível 120, chame Recife 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Chama Recife 1288, alterna 3385, boa, tá 3561. Um 3152, após a etapa, desça para 2500 pés, ajuste 1012, na próxima Victor 666. Após a etapa, descendo 2500 pés, 612, noite da 3858, livre Alfa. Plano 3858, bem-vindo a Salvador. Livre táxi, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para 612, 3858. Livre pouso, é livre decolagem, gol 1885. Correto. Controle 1 no 9 decimal 35. 1935, bom trabalho. Amém. Controle Salvador, boa noite, o gol 1885 transfere. Uno 885, contato radar na decolagem, sumo nível 360, saída da El, transfone de Nero. Sael de Nero para o 360. Autorizado RNAV, reporte estabilizado. Autorizado RNAV, reporte estabilizado, até 3152. aeronave está 3152. Então, 3152, complete final aeronave, chame torre 118 direção 6. 386. Tá 3152, a Jack 3? Aguarde. Ok, aguardando, informa o vento, 130 graus, 7 nós, que é o seu deslocado a 90 metros. Bounty arrival, descent flight level 040. Condor 076, squawk cadent, descending flight level 040. And just to confirm, the glide slope is unserviceable for runway 10. Condor 070, glide slope out of service. Thank you very much. Copy it. Condor 076. Controle Salvador, gol 1398, boa noite, preferência, ciente da hotel. Gol 1398, assina identificação, autorizado de chegada Mari, desceu nível 050. Até o 050 na Mari, gol 1398. Bom Brasília, 1255, alterno 2425, bom voo. Boa noite, tá 3455, informação hotel. Gente, quero aguardar, 3455. Aguarda, 55. No solo de Salvador 01, ele vai à direita, chame 1219. 219. Solo Salvador, está 3152, livro no erro. 3152, Elisa Estácio, via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o portão 3, da 3152. Salvador, gol 18, 1398. Gol 1398? Solicito efetuar a chegada RNAV da 190. Controle ciente, mantenha a chegada Mari e aguarde autorização. Confirme indicada, gol 1398. No momento, 259. Ciente, aguarde autorização para assinar RNAV, gol 1398. 398. Avianca 6310, aguarde autorização para Recife. Guardando esse paciente da informação até o 01. Salvador, 67/7 da UEP, formação Antel, solicita 340 para confins. UEP 6727, aguarde o 340 para confins. Aguardar. Reduza para 2209, número 2 para o pouso. Reduzindo agora 229, ciente. Não, 398. Eu tenho um ônibus 272, ônibus 2001. 76, descend 2000 feet, QNH 1012, clear the final, report established. Climber 076, descending 2000 feet on the QNH 1012, and turning final, call you back established. O 1398, após TAP no Pelotão Vitor 368. Mantenha nível 040. É o 040, 193, 98. Condor 076, complete final, contact the tower 118.6. Complete final, 18.6, Condor 076, Polly. 1398, desça para 2500 pés, do ajuste 10012, autorizado RNAV, reporte estabilizado. Condor 076, hold short final, runway 10. Condor 076, clear to land, runway 10, wind is 120 degrees, 08 knots. Float and land, runway 10, Condor 076.